Sabão cracra, sabão cracra, não deixa os cabelos do saco enrolar. Sabão cracra, não deixa os cabelos no saco de pé. Sabão cri-cri, não deixa os cabelos do saco cair. Sabão cro-cro, não deixa os cabelos no saco dar nó. Sabão cru-cru, não deixa os cabelos do saco. Eita, te acho. E rolar com os do...